Apaguem as luzes, fechem as janelas. Eu não quero ver mais nada lá fora. Os raios de sol não iluminam flores mortas. Não, não, não, não, me escondo na minha blusa. Fecho o capuz, dou na morte. Domingo à noite me seduz. Toda segunda eu falo sobre mudanças, e mesmo não querendo eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui por você.